Numa nave com vidro fume, eu passo atirando e você não me vê. Da escola que eu vi, não aprendi ABC. Aprendi ver droga pra sobreviver, mas não era isso que eu queria viver. Queria dinheiro pra comprar LV, como se queria andar de SUV. Vivendo de RAP, você fala de mim, mas quem é você? Ela chega em casa e fica à vontade. Hoje é no amor, dia de lazer. Churrasco na laje, hoje vai ter. Dentro do que eu mereço ter. Me mandando sorte, eu fiz pra valer. E quem hoje vê, desmerece o trampo e fala você. Fica rico nem roubando um banco, mas não ligou e seguiu meus planos. Eu sou corretor, moleque ligeiro. Tudo que eu canto, mano, é verdadeiro. Tudo o que eu faço é tiro certeiro. De toda a minha família, eu vou ser o primeiro. Cuidando um malote dentro de um veleiro, vendo tudo que é passageiro. Quando eu morrer, ela vai deixar de vai tomando cu, café. Ai, spray, café. Vou de free. Tá ligado, tô no quarto aqui pensativo. A mina quer dar pra mim, tô sem preservativo. Cê sabe eu sou ativo, pau no cu dos mano passivo. Cê tá ligado, meu parceiro, tu não tá falando com o menino. Eu sou homem, mano, espada azul. Tô aqui com o meu mano, o nome dele é Lu. E tu tá azul, e eu sei bem. Sou Red Pill desde criança e tu é também. É isso aí, meu mano, eu tô aqui rimando. Nessa música de merda que tu tá escutando. Não mexe comigo, minha gangue tá armada. O beat tá batendo bem na tua cara. Tipo Mike Tyson, Muhammad Ali. Cê tá ligado, mano, sou mais fome zero que a Magali, que veio da África. Cê tá ligado que eu tô pronto pra te atacar. Eu não tenho pena, eu sou foda. Que cê tá ligado, mano, que eu tô na moda. Rimando qualquer coisa que vem na cabeça, mas eu continuo, não importa o que aconteça. Diferentemente desse mano que escreveu, cê tá ligado, meu parceiro, eu sou Prometeu. O fogo da criação no meu coração. Cê tá ligado que eu rimo, mano, é compaixão. Tipo Marechal, eu sou racional. Cê sabe, meu mano, que você joga meu É isso aí, parceiro, não tem dois papos. Cê tá ligado que eu tenho um só saco. Não enche ele, senão vai estourar. Que eu não tô com paciência pra te escutar. Então muda a vida, preciso respirar. E por isso que eu te digo, para de fumar. Essa porra mata, vai te matar. Não é brincadeira e o beat vai acabar. Mas eu vou a capela, tipo Cinderela. Cê tá ligado, mano, tua avó é cadela.